Bom dia a todos que nos acompanham. Com alegria que iniciamos a nossa conversa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor, da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há 21 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio, em março agora vai fazer 22 anos. E agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Você que está nos ouvindo, participe e envie as suas dúvidas e os seus comentários. Este programa, ele tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas, rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, e transmissão simultânea pela União Rádio Web. E o programa, de fato, existe por vocês que nos honram com a sua audiência, de quatro cantos do Brasil, semanalmente observados por profissionais e estudantes interessados no estudo da doutrina espírita. Bem, meus amigos, domingo, mais uma vez domingo, uma linda manhã dessa primavera brasileira. Hoje está um pouco nublado aqui em Santa Bárbara, choveu na madrugada, mas a temperatura está muito agradável. Deu um pulinho na feira lá e estamos aqui num ambiente muito agradável para começar o nosso programa. Com essa bela imagem do Parque dos Ipês, em Santa Bárbara do Oeste, estamos aptos a começar mais um dia, mais um estudo da doutrina espírita. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Semana passada eu falei que estaria em Marília e eu não estou, né? Porque surgiram aí imprevistos na família, então achamos melhor não nos ausentarmos de Piracicaba. Mas estamos aqui e sempre com muito prazer participando dessa ceia, né? Que é o nosso programa Visão Espírita. Cada dia fica melhor, mais gostoso. Então, um bom dia a todos e que hoje nós possamos fazer um ótimo programa. Excelente, Luiz. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, Geraldão. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que já estão nos acompanhando. Começamos hoje com mais de 30, já nos primeiros minutos. Um ótimo dia para todos vocês, que possamos desenvolver o nosso programa Visão Espírita. E realmente o que o Luiz acabou de falar é o que eu sinto também. Eu acho que se eu estiver em Pirapora, eu vou fazer o programa. Se eu estiver lá em Mongaguá, eu vou fazer o programa. Porque agora com esse formato aqui que a gente consegue estar juntos, estando à distância, os novos tempos. Que, olha que interessante, né? Deixa eu fazer uma parte aqui. Essa tecnologia, ela já existia disponível há muitos anos. Eu acho que às vezes a espiritualidade, às vezes não, né? A espiritualidade ela aproveita essas coisas para falar assim: tá vendo, seus lerdinhos? Isso aí estava disponível para vocês desde o começo do programa Visão Espírita. Vocês são lerdinhos, precisei criar uma pandemia para vocês começarem a usar. Mas tudo bem, desculpa a espiritualidade, Mas mas nós discutamos. nós vamos chegar lá. A gente Nós ainda serve discutamos. para alguma coisa. Um bom dia para todos. Eu sempre interpreto que, da mesma maneira que o corpo precisa da alimentação, o espírito precisa desse tipo de alimentação que nos faz bem, que nos agrada, que nos deixa em harmonia e em contato com todos vocês aí. Muito bem, meus amigos, o programa de hoje tem o título de A Revolução Espírita. E revolução é algo que surge e que impacta fortemente na sociedade, nos pensamentos, nos costumes, no entendimento, nos conceitos. E é exatamente isso que aconteceu e o que a gente interpretou quando estudamos do item 20 ao item 24 do livro, do primeiro capítulo do livro Gênesis, Kardec destacando e mostrando o que foi o surgimento da doutrina espírita. E sobre esse tema, eu escrevi o seguinte: a possibilidade de comunicação com os seres do mundo espiritual rompeu paradigmas cristalizados na mente humana. Kardec escreveu que essa possibilidade tem consequências incalculáveis do mais alto valor. Os ensinamentos espíritas revolucionaram o modo de crer, de ver e de viver a vida. Então, com essa pequena introdução, a gente começa o primeiro bloco do programa Visão Espírita, trazendo a vocês uma meditação do livro Fonte Viva. A gente sempre procurando adequar esses textos do Fonte Viva com a lição que vamos encontrar no livro Gênesis. E hoje selecionamos o capítulo 23, Ante o Sublime. E essa frase está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 15, quando é dito o seguinte: não faças tu comum o que Deus purificou. E Emmanuel assim escreve: existem expressões no Evangelho que a maneira de flores a se salientarem num ramo divino devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos ante o seu brilho e perfume peculiares. A voz celeste que se dirige a Simão Pedro nos Atos abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. O homem comum está rodeado de glórias na terra, entretanto considera-se num campo de vulgaridades, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Cego diante do espetáculo soberbo da vida que lhe moldura o desenvolvimento, tripudia sobre as preciosidades do mundo, sem meditar no paciente esforço dos séculos que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que o rodeiam. Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Quantos óbices foram vencidos para que a flor se materializasse? Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais? Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação complexa da máquina orgânica em que o espírito encarnado se manifesta? A razão é luz gradativa diante do sublime. Não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui na média do infinito por um, e onde águas e flores, sol e atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. Cada dia louvo o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda, trabalha e serve. Não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. Que texto maravilhoso. Luiz. Aliás, né, todo domingo nós lemos textos que a gente vive sendo redundante, que texto maravilhoso. Olha, nós espíritas, é covardia. O que nós recebemos, meu Deus do céu, a cada domingo a gente vê que cada vez nos impressiona mais. O público não sabe o que acontece nos nossos bastidores, né? Então, vamos fazer que nem a CNN, a Globo, vamos falar de nossos bastidores. Antes de começarmos esse programa, o Alan colocou no ar aí às 9 horas, nós estávamos aqui discutindo e conversando sobre o programa. Porque a doutrina é fantástica. Então, vocês vejam, por exemplo, o Espírito Verdade enfatizou, ele frisou, ele evidenciou. Espíritas, amai-vos. Então, ele deixou muito claro. Temos que buscar nos amar, temos que aprender a amar, né? E a doutrina nos coloca isso de uma forma muito clara. O que que ela diz quando a gente sente uma antipatia por alguém? Ela nos explica que aquilo deve ter uma razão, né? Mas que a gente deve atacar justamente o problema no sentido de transformar aquela antipatia numa simpatia, né? E ela nos exemplifica, nós crucificamos o Cristo e ele virou-se e disse assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Né? Nos mostrando que a ignorância é como uma criança, bota a mão no fogo para ver o que acontece. Né? Então, nos mostrando que aquilo, o Alan vive repetindo aqui: o ser humano é mais frágil do que ser perverso. E realmente. A doutrina, olha que coisa maravilhosa. Esse trecho, por exemplo, eu estava refletindo, às vezes, com esse negócio da pandemia e essa insanidade desses políticos que querem nos fazer ficar em casa para ficar demente, para ficar dependente, para ter medo. Quer dizer, eles ficam cultivando o medo, aí, de repente, a gente resolve. Tem um pouco de iniciativa e diz assim: não, eu vou para a rua, vou caminhar. E caminha inclusive rápido para poder voltar. E você, no caminhar, você se depara, por exemplo, com o sol. Aquilo lá que nós estamos banalizando, a gente não olha mais o sol com aquele fenômeno que existe, que é um astro infinitamente maior do que o nosso. Que nós giramos em torno dele numa velocidade fantástica. Em síntese, nós não valorizamos o mundo que a gente está vivendo onde nós estamos inseridos. Eu canso de comentar aqui o nosso sistema sanguíneo. Nós não fazemos nada, não convivemos nada, não comandamos nada, mas ele circula de forma automática. E Deus não nos fez prontos. A evolução nos mostra que esse sistema circulatório se desenvolveu em séculos, em milênios, no mundo animal, no mundo que nos cerca. E a lição de hoje vai falar exatamente sobre isso. Então, nós precisamos prestar atenção. Nós somos seres espirituais, nós já não somos mais bicho. O bicho é que ele olhava as outras coisas, pensava assim, pela lei de preservação, né? Ele pensava assim: eu tenho que matar ou eu tenho que me defender? O que que eu tenho que fazer para permanecer vivo? Porque no mundo animal é assim: eles são inimigos, querem se destruir, e aí vamos supor um adulto pega um filhotinho, quer comer, quer destruir, por quê? Porque aquele filhote vai virar um adulto e vai atacar ele. Isso é mundo animal, mundo irracional. Mas nós somos espíritos. Então, como espírito, a gente tem que levar mais a sério o que que o Espírito Verdade quis dizer com amai-vos e instruí-vos. A instrução nos traz consciência. O filósofo nos mostrou que quanto mais consciente nós nos tornamos, a gente consegue observar o quanto ainda a gente desconhece. Então, eu, por exemplo, vou falar de mim. Às vezes ficava aí assistindo televisão, me incomodando, e eu tenho tanta coisa para fazer. O vademécum aqui, eu preciso fazer pelo menos umas 500 apostilas. Isso aí dá cinco encarnação. E eu ficar lá frente da televisão me incomodando. Burrice! Nós somos seres racionais, nós temos a informação a respeito do reino de Deus, que o rico não tinha com relação ao Lázaro. Nós temos. Nós, espíritas, assistimos no cinema uma colônia espiritual. O que é que nós precisamos para prestar atenção na vida? Então, o Alain fala uma coisa que às vezes parece assim, vulgar. Que ele está repetindo, um amigo espiritual nos passou, distraídos vamos vivendo. É como se você fosse num cinema assistir um clássico e dormisse. Então, nós precisamos enfatizar, prestar atenção na riqueza que nós temos em mãos. Um centro espírita, qualquer um da nossa cidade, dispõe aí de 3 mil títulos na sua biblioteca e as traças estão roendo e a gente não consulta. Quando você pega uma criatura deprimida, uma criatura em pânico, a serena e dá um livro espírita para ela, ela fica encantada. Eu dei mais um Paulo Estevão, eu indiquei. E a pessoa diz: Olha, eu só estou começando, mas já chorei várias vezes. Nós estamos com um tesouro nas mãos, o tesouro que a traça não rói. Nós precisamos urgentemente, cada vez de forma mais empática, sem sermos rudes, sem sermos insistentes, fazer com que as pessoas leiam uma página de um livro espírita. Porque se ela vê uma fresta de luz, ela se encanta com a luz. É isso aí, Geraldo. Hoje o programa vai ser maravilhoso, porque nós temos prato cheio para fazer. Exatamente. Alan, sua interpretação sobre esse texto maravilhoso de Emmanuel. Oh, meus queridos, olha, primeiro que hoje nós estamos num dia aí que tem muita gente com a gente que eu não vejo há muito tempo. Um abraço a todo mundo, grandes amigos. Eu não vou aqui nominar, porque já passamos de 70 pessoas aí, então eu poderia pular alguém aí, não quero fazer isso, porque todos vocês moram no meu coração. Alguns estão aí nos falando que um está em Monte Verde, tem gente em vários lugares aí, várias cidades nos acompanhando. Então, antes de mais nada, um super abraço a todos vocês. Se sintam numa sala com a gente, estamos sentados numa sala batendo papo. E o seu comentário é muito importante, a sua fala para nós é muito importante, o seu comentário, a sua pergunta também é muito importante. Então, antes de qualquer comentário, eu queria salientar essa presença que nos ilumina, que é a presença de todos os nossos amigos aqui com a gente. Bom, esse brilhante texto, né? É até redundante falar que o Emmanuel tem um brilhante texto. É até um dia, se Deus quiser, eu vou sentar com o Emmanuel, eu quero escutar ele falando. Eu quero assim, Emmanuel, fale para mim, conte uma história. Qualquer coisa. Qualquer coisa, você fala, eu estou aqui que nem uma bobada escutando. Pode falar, vai ser fantástico, né? Mas eu vou dar uma ênfase à penúltima, antepenúltima frase. Esse texto já está publicado lá na nossa página União Rádio Web e hoje eu publiquei também no programa Visão Espírita. Na página do programa Visão Espírita, nós temos hoje mais de 3 mil seguidores dessa página. Né? Então, nós temos aí, nós estamos atingindo com esse texto muitas pessoas. Emmanuel está sendo aí retransmitido e o maior bem que a gente pode fazer para Doutrina Espírita, a sua divulgação. E estamos aqui, né, fazendo um pouquinho desse trabalho. E nessa antepenúltima frase, Emmanuel fala assim: Não te esqueças, meu irmão, minha irmã, por minha conta. Não te esqueças, meu irmão, minha irmã, de que o Senhor te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso. Onde a semente minúscula retribui na média do infinito por um, e onde águas e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. Olha que frase que esse nosso querido Emmanuel. Sabe o que eu acho mais lindo? Porque você pega palavra por palavra individualizada. Qualquer um de nós conhece, agora juntar nessa ordem e montar essa frase É é uma para o arte. mestre, né? É para o mestre, é para uma pessoa que tem uma sensibilidade desenvolvida. Olha só, nós, cada um de nós, seja onde estivermos, estamos num verdadeiro paraíso. Ah, Alan, você não conhece a minha vida, né? Você não sabe as dificuldades que eu passo. Você não sabe a situação que eu vivo. Mas olha só, cada semente que você trabalhar e plantar é retribuída pelos céus por um por infinito, a proporção. Olha só, é plantar um negocinho e você recebe ao infinito de volta. A gente, o Luiz fala bem. Eu, por exemplo, eu não consigo passear com a nossa cachorrinha, é tarefa da minha esposa, mas eu quando eu posso, eu vou, né? Hoje eu fui com as duas. Falei, vamos dar uma volta. Aí aqui embaixo, aqui uns dois quartão de casa, tem uma árvore de carambola. Colhi uma carambola do pé e saí comendo a carambola. Dali a pouco eu viro a esquina, várias pitangueiras, tudo vermelhinha. Peguei um punhado de pitanga e fui comendo aquelas pitanguinhas. Eu lembro de um professor que eu participei de um projeto, professor Evail Ferreira da Costa, já é falecido. Ele era meu professor de ciências quando eu tinha 14 anos no sul de Minas. E ele falava assim, que nós tínhamos, ele tinha um projeto que chamava Verdejar, que era um projeto que ele imaginava que se nós trocássemos todas as árvores da cidade por árvores frutíferas, ninguém passaria fome. Uma coisa até meio assim simplória, né? E ali na Avenida Piracicamerim, para quem é de Piracicaba, nós, mais a turma lá da escola, nós trocamos todas as árvores por árvores frutíferas. Então, às vezes, eu estou passando de carro e eu estou vendo lá uma pessoa pegando uma goiabinha, outra pegando uma pitanga, outra pegando uma fruta, um monte de fruta que tem lá. E aquilo me enche de alegria porque, de alguma forma, eu contribuí para aquilo. A gente saiu pedindo de casa em casa para que cada morador cuidasse daquelas árvores, né? Que a prefeitura entrou no processo, nos ajudou também. Olha só que coisa mais gostosa de você poder ver que uma plantinha, né, uma mudinha que você colocou, hoje leva alimento, diversão, lazer, né, para famílias, para pessoas. Então, nós podemos fazer muita coisa, mas muita coisa, e observar ao mesmo tempo o paraíso terrestre que nós habitamos. Só que o nosso olhar tem que ser buscando esse paraíso. Porque se eu quiser buscar um inferno, eu também encontro. Lá no texto Brilhe Vossa Luz, Emmanuel, nosso brilhante comentado agora, também nos fala que a abelha busca o mel, o abutre a carniça. Ou seja, tem em nossa vista paraíso e inferno. Cabe a cada um de nós olhar o nosso copo da nossa vida. Ele vai estar com a água pela metade. Alguns vão ver ela meio cheio, outros vão ver ela meio vazio. Não é que isso, não é que este olhar de ver meio cheio, não é que este olhar de procurar o mel, não é que este olhar de entender o paraíso que você esteja, seja daquela pessoa, vamos falar assim, atrapalhada, que só vê o bem, iludida. Não é nada disso. É adocicar o olhar, adocicar o ouvido, sabe? Se permitir mais, permitir que as coisas da sua vida façam a diferença para você e para os outros. É a gente arrumar a nossa casa, é pôr uma luzinha agora de Natal. Parece bobagem, mas nós estamos ali alegrando, levando aquela luzinha para alguém que passa e olha lá para sua varanda e fala assim: olha lá, olha aquelas luzinhas, né? Tem uma casa aqui, um bairro aqui perto, aqui. Eu passei esses dias, deve ter uns 20 Papai Noel na frente. Tem uma rena em cima da laje da garagem, um monte de luz de todo tipo. Aquela pessoa está feliz. Ela está feliz se expressando do jeito que ela sabe. Eu acho lindo aquilo lá. É uma homenagem da alegria de viver dessa pessoa para esse momento que nós estamos passando. Alguns podem falar: ah, mas Papai Noel é um símbolo comercial. Seja lá o que for, gente, essa pessoa está com alegria de viver. Só vou lembrar que nós estamos no mês de comemoração do aniversário de Jesus. Mês simbólico, dia simbólico. Permita que Jesus nasça no seu coração. E olhe a vida como se fosse o olhar de Jesus. É isso aí, Geraldo. Muito bem, quando eu li esse texto antes sublime, Eu fiquei pensando em algumas coisas que eu julguei muito interessantes. Ante o sublime, para onde dirigimos o nosso olhar? Para onde movimentamos o nosso coração? E aí eu faço uma pausa e penso o seguinte: como médico no consultório, a gente tem um histórico de todos os pacientes, e numa média muito grande, talvez os 80%. Os pacientes voltam sempre com as mesmas queixas. A queixa que ele tinha em 2010 é a queixa que ele vem em 2016, que veio em 2020 e possivelmente será a queixa que ele virá em 2024. Parece que o ser humano tem dificuldade de se desvencilhar de algumas inibições, alguns casamentos mentais e psíquicos que ele fez. Que fica como amarrado nisso. E é curioso, quando eu faço esse tipo de raciocínio, a gente lembrar, todos nós aqui, antes de reencarnarmos, nós passamos por um processo de preparo para a reencarnação. Foi-nos advertido quais seriam as dificuldades, quais seriam as dores, quais as principais provas. A gente se prepara para vir ao mundo. E chega aqui, ante o sublime da vida, da natureza, mentalmente o seu olhar está fixado lá nas experiências do passado. A gente sempre fala assim: o passado ainda é muito vivo dentro de nós. Agora, como quebrar isso? Como quebrar essa corrente? Eu entendo que só tem um caminho: é o estudo, a dedicação. Você quebra essa corrente com o esforço diário de se transformar. Eu acho que é esse o caminho que nós devemos buscar. Porque se a gente se deixar, você vai voltar a repetir o mesmo gesto que você fez no passado, que você já se arrependeu, você faz de novo. O Luiz sempre fala isso: o que eu não quero, eu faço, o que eu faço, eu não quero. Então, parece uma corda amarrada, e a gente precisa quebrar isso. Com humildade, com a leitura, com o estudo, conversando. Eu ouço muito Luiz, ouço muito Alain. E isso vai sedimentando ensinamentos que me ajudam a superar dia a dia. Muito bem, meus amigos. 9 horas e 58 minutos. Acabamos o segundo bloco. Temos um tempo maravilhoso para começarmos as perguntas e respostas. Como o Luiz disse, antes de abrirmos oficialmente, a gente troca informações, ideias de vários textos, né? Agora, vamos passar para o segundo bloco do programa, que é o estudo do livro Parábolas e Ensinos de Jesus de Caibar Schutter, que eu vou fazer a leitura. É um texto desafiador, já antecipo a todos vocês. Eu faço a leitura da parábola, Luiz e Alain, Alain e Luiz fazem os comentários. Parábola do administrador infiel. Disse Jesus aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador. E este lhe foi denunciado como esbanjador dos seus bens. Chamou-o e perguntou-lhe: que é isto que ouço dizer de ti? Dá conta da tua administração, pois já não podes mais ser meu administrador. Disse o administrador consigo mesmo: que hei de fazer, já que o meu amo me tira a administração? Não tenho forças para cavar. De mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for despedido do meu emprego, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu amo, perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu amo? Respondeu ele: 100 cadros de azeite. Disse-lhe então: toma tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma tua conta e escreve 80. E o amo louvou o administrador iníquo por haver procedido sabiamente. Porque os filhos deste mundo são mais sábios para com a sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: grangeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que, quando estas vos faltarem, os recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar a outro, ou há de unir-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Luiz. Essa parábola, qualquer um que se debruce sobre ela, você vai observar que é uma parábola muito difícil, né? E é isso que eu falei para vocês que nós aqui nos bastidores fizemos antes de iniciarmos esse programa. Então, 9 horas nós já estávamos trabalhando aqui, né? E essa parábola foi tão maravilhosa que eu, inclusive, já comecei. Já cataloguei todos os livros que eu cataloguei no Vademécum e vou lançar uma apostila essa semana, né? Mas eu li essa parábola, eu vi o comentário do Caibachútio e eu pensei assim: ah, hoje o programa vai ouvir-me falando que eu não entendi nada e que realmente o Caibá deu um chute, né? Mas aí eu pensei numa coisa que a gente sempre fala para as pessoas. Existe uma frase de Kardec que ele fala generalidade e concordância dos espíritos. Então, isso é uma parábola que não foi comentada, como nós já discutimos várias vezes, no livro dos espíritos, não aparece isso, né? Então, nós temos que elaborar uma interpretação para essa parábola. Segundo o Espiritismo, que foi Kardec que nos ensinou isso, né? Quando ele escreveu a Gênesis e o Evangelho, ele escreveu segundo o Espiritismo. Ele não usou o mesmo método que usou no Livro dos Espíritos, mas escreveu os dois livros segundo o Espiritismo. Já conversamos aqui que o vademécum espírita vai propiciar-nos a fazer isso segundo o Espiritismo. Então, esse texto realmente eu já estava pronto para dizer assim: Geraldo, não entendi nada dessa parábola. Aí, o que eu falei? A gente sempre repete: não engula uma bola redondinha sem saber o que tem dentro. Então, não adianta você enrolar. E ia ser muito chato se eu viesse aqui para vocês e tentasse dar um somebody love, né? Porque vocês são pessoas inteligentes. E vão dizer assim: o Luiz hoje não estava inspirado. Não, na realidade eu estaria tentando enrolar. Eu estaria tentando passar para vocês uma coisa que eu não entendi. E é uma coisa muito grave, isso que o Alain mencionou da consciência, né? Por quê? Porque os espíritos que estavam comigo antes do programa já sabiam que eu não tinha entendido. Então, se os espíritos sabem, por que que eu vou enganar o público, né? Então, eu vou contar para o público que eu, os espíritos, já sabem sobre o assunto. E aí, eu peguei o vademécum e fui estudar, né? Então, tem lá a Teresinha de Oliveira, com aquele livro Parábolas que Jesus contou e que valem para sempre. Eu já falei para vocês, cada dia eu me torno mais fã da Teresinha de Oliveira. Realmente, ela é uma figura fantástica. Eu não vejo nenhum espírita comentador do Evangelho com o calibre da Teresinha de Oliveira. Ela é profundamente fantástica. E ela me explicou essa parábola. Então, ao ler a Teresinha de Oliveira, tudo ficou claro para mim. E aí você observa que quando Jesus disse que o Consolador vos esclareceria todas essas coisas, você vê, através dessa parábola explicada pela Teresinha de Oliveira, o quanto é esclarecedor a parábola do Consolador, né? Então, o Consolador tem essa função, esclarecer. Então, vamos à explicação da Teresinha. Quem é o Senhor? O Senhor é Deus, né? Então, a sua vinha é a terra, o planeta. Jesus foi o mordomo a quem o Senhor entregou essa vinha. Esse mordomo cuida da terra como ninguém, porque ele se tornou perfeito. Ele se tornou hábil e competente para cuidar dessa vinha. E a sua competência era tamanha e chegou a um nível da perfeição que ele, para que nós pudéssemos entendê-lo melhor, ele veio, viveu entre nós e nos deu o exemplo. Ele nos forneceu modelo. Então, em tudo nessa vida, nós podemos comparar que o modelo de Jesus. Então, é o nosso paradigma. E nessa parábola, ele nos concita a refletirmos o que nós estamos fazendo com a vinha que ele nos entregou. A terra é a sua vinha. A minha família é a minha. O programa Visão Espírita é nosso. Então, nós temos que ter a responsabilidade com aqueles a quem ele está nos confiando. Porque se nós cumprirmos bem essa responsabilidade, ele poderá nos confiar maiores compromissos. Então, nós temos que fazer aquilo que Emmanuel vive repetindo. Influencia positivamente a vida das pessoas que te cercam. E essa pessoa a quem foi confiada essa vinha, aparentemente, a parábola, ela exalta a malandragem. Você vê que o cara, ele viu que o senhor iria desempregá-lo, né? Ele ia perder a vaga, ele tratou de se virar para continuar vivo, para continuar no emprego. E aí, ao continuar no emprego, ele usou aquilo que nós classificaríamos como uma safadeza, uma jogada. E o senhor aplaudiu essa jogada, que coisa estranha. Por que que o senhor aplaudiu essa jogada? O que ele estava fazendo era com relação aos bens materiais. Então, nós, comumente, fazemos isso. Deus nos empresta bens materiais e nós nos apegamos a eles e ficamos fazendo uma porção de bobagem com esses bens. Quando nós podemos auxiliar aqueles que nos cercam com esses bens, angariando deles a simpatia, a confiança, a gratidão, e aí depois nós ensinarmos para eles aquilo que nós estamos buscando. Se nós formos fiéis com o Senhor nesses bens que são materiais, que são sem importância, o Senhor vai nos confiar e nos dar bens mais importantes, que são os bens espirituais. Então, nós três, por exemplo, nós temos a incumbência de divulgar o Evangelho de Jesus. A nossa vida, de forma digna, propicia junto ao Senhor inspiração maior. Não adianta nada a gente levar uma vida de malandragem a semana toda e chegar aqui domingo, fazer uma prece ao Senhor que nos ilumine e tentar inspiração. Ou nós vivenciamos isso integralmente, nos qualificando para a inspiração que a gente pretende. Essa é a mensagem da parábola. Que a gente possa conquistar aqueles que nos cercam com aquilo que nós dispomos de material e que não tem importância nenhuma, que a gente divida. Com isso, nós vamos praticar o desapego e vamos auxiliar aqueles que não têm. Então, a parábola é uma parábola muito difícil, muito cheia de nuances que aparentemente caem em contradição. Mas, exaltando aqui a figura da Teresinha de Oliveira, que foi a mensageira do céu para trazer uma claridade sobre essa parábola tão importante, e que, à primeira mão, eu iria classificá-la como uma coisa sem méritos, que ele não se possa confiar. Eu vou fazer essa apostila. Provavelmente no domingo que vem a gente já possa disponibilizar para o nosso público. Merece ser estudada. Eu convido a todos que se proponham a estudar aquilo que nós vamos compilar, para entender aquilo que nós queremos dizer. Infelizmente, nós não temos a habilidade da Terezinha para fazer em toda a plenitude aquilo que ela fez. Mas estaremos fazendo aquilo que nos compete, trazendo a luz da doutrina espírita sobre aquilo que no cristianismo aparentemente ficou obscuro, e cumprindo a função do consolador, né? Esclarecendo tudo o que Jesus nos disse. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Excelente esclarecimento, né? Alan, qual foi o seu entendimento dessa parábola do administrador infiel? Olha, quando eu li essa parábola, eu estava para falar igual ao Luiz. Falar assim, que parábola complicada da gente comentar. Aí eu li o comentário do Caibar, e eu não sei se melhorou ou piorou daí com o comentário dele. Aí o Luiz estava explicando para a gente, aí na meia hora antes do programa, e eu confesso para vocês que eu vou pegar a apostila do Luiz no domingo que vem. Eu quero estudar esse assunto, porque eu acho que tem mais coisa aí que eu ainda não consegui absorver. Mas, acho que tem, não. Com certeza tem mais coisa aí que eu não consegui observar. Agora, eu fico com duas palavrinhas, que é até o começo do comentário do Caibar no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, que é a fidelidade e a infidelidade. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco nessas palavras, tá, gente? Fidelidade e infidelidade. Esquecendo um pouco da parábola que o Luiz tão bem comentou, eu vou ressaltar apenas a lembrança que essa parábola me traz desta questão. Por exemplo, eu sou casado. Então, se eu for infiel com a minha esposa, para com a minha esposa, o primeiro a ser infiel sou eu, não é? Veja a ordem da coisa. Se eu for infiel, eu sou infiel com os meus princípios, com os meus valores, depois com ela. Então, a primeira infidelidade da minha atitude não é para com ela, é para comigo mesmo. Eu não estou coerente com os meus valores. Se eu resolvi casar, eu resolvi naquele momento ser fiel a ela. Se porventura um dia acontecer, não dá mais para a gente estar junto, então que eu separe e depois constitua outra família, ou não constitua, sei lá, isso é outra história. Mas a infidelidade é para com a gente primeiro. Então, eu fico pensando assim, esse administrador, ele foi infiel com o senhor ao fazer aquela manipulação das contas, né? Mas com quem que ele foi infiel primeiro? Com ele. Com os princípios que muitas vezes o nortearam, porque ali na parábola, a gente não sabe se ele foi antes desse momento que aconteceu isso, realmente malandrão, né? Como alguns o acusavam, né? A gente não sabe se ele foi, né? Isso fica no ar, né? Ele só se protegeu na hora que ele perderia o emprego. Agora, a gente só tem essa informação, que a partir daquele momento que ele foi acusado, estava na iminência de perder o emprego, ele falou, deixa eu dar meus pulos aqui, né? Para salvar a minha condição. Só que naquela hora, olha só, essa infidelidade mostra o nível evolutivo de cada um de nós. E como que funciona um processo de evolução? Eu errei, fui infiel. Eu errei. Eu vou passar por um momento que vai chegar o arrependimento. Eu vou expiar aquele meu erro. E eu vou querer reparar aquele meu erro. A gente acha que vai errando e acertando por nossa conta, mas tem toda uma realidade em torno da gente envolvendo um número infinito de pessoas nas relações que nos convocam a aprender juntos. Então, não existe movimento que eu faça na minha vida, individualmente falando, que não interfira na vida do outro. A partir do momento que eu me assumo como fiel e realmente vivencio essa fidelidade com Deus, e aqui eu estou deixando bem claro com isso, os meus atos não podem comprometer essa fidelidade. Porque não é Deus que vai sofrer com a minha infidelidade. Sou eu que vou sofrer as consequências da infidelidade. Deus só vai olhar para nós e vai falar assim: é, filho, ainda não está na sua hora, né? Eu estou entendendo. Mas vamos dar mais uma chance para você, não tem problema. Você vai chegar lá. Ele é fiel com a gente. Sabe aquela frase que a gente lê muito em carro, principalmente o pessoal evangélico, né? Deus é fiel. É fiel! Ele é fiel mil, infinitamente com a gente. Ele está nos amando incondicionalmente. E como a gente sempre brinca aqui, né, Luiz? Ele é escancarado na fidelidade e no amor que ele sente por nós. O que que eu estou esperando para fazer a minha parte? Ainda muito preso à materialidade, ainda distraído com essa vida mundana, ainda não escolhi a melhor parte, como na parábola de Marta e Maria. Maria escolheu a melhor parte. Que a gente possa também escolher a melhor parte. Mas eu quero receber em primeira mão essa apostila, porque é um dos assuntos que eu estou com muito mais pergunta do que resposta. E como filósofo que eu sou, a gente é bom de fazer pergunta, não é bom de responder. Mas essa aí eu estou com muita pergunta, Luiz. Luiz, eu também quero essa apostila aí. Mas assim, quando eu li essa parábola, se pudesse resumir a parábola em uma palavra, infidelidade. Talvez, não sei se a parábola definiu bem ou expressou bem o que Jesus disse, mas eu parto do seguinte princípio: eu acho que a dificuldade é minha, talvez nossa, de entender esse tipo de parábola. Talvez necessite de um pouco mais de reflexão, de estudo, de percepção de outros autores para que ela se torne mais clara. Mas na minha cabeça, quando eu li essa parábola, e mais uma vez eu digo, eu não sei se foi bem escrito exatamente o que Jesus disse. Eu acho que ele quis mostrar uma das maiores feridas da humanidade, que é a infidelidade em vários sentidos. Talvez ele tenha querido destacar, falou: olha, essa é uma das feridas maiores que se tem no mundo. E aí ele conta essa história. Aí fica aquela confusão, entendeu, mas não entendeu. Talvez a gente tenha que tirar essa superfície e tentar entender a ideia que ele tentou transmitir. Para mim, eu acredito que ele tenha deixado visível, perceptível, uma das maiores feridas que nós temos. Que, como disse o Alain, é a infidelidade. Primeiro, com a gente mesmo, com aquilo que a gente fala, com a gente estuda. E segundo, com esses compromissos que assumimos com todas as pessoas. Alain. Geraldo, e a gente também precisa lembrar que, né, só Lucas traz essa parábola, tá? Os outros evangelistas não a trazem. Lucas, quando escreve, fez uma interpretação, tá? Ele tem um filtro do Lucas, né? Tem um filtro do Lucas e a gente está aqui, às vezes, tentando descobrir a América, onde a América já está ali diferente do que foi descoberto. Então, a gente também tem que ter esse outro ponto de vista, né? Por que só em Lucas aparece, né? Então, essa é uma pergunta que a gente precisa pensar também ao refletir sobre as parábolas. Lembrando que a parábola é uma linguagem simbólica, tá? E hoje mesmo eu postei lá no Instagram, né, a mensagem de hoje. Tudo é símbolo e sábio é quem lê em tudo. Essa é a frase de Plotino, um filósofo pré-socrático, né? E ele nos traz uma reflexão importante. Tem um símbolo que cada um de nós faça a interpretação que toque seu coração. Mas lembre que a parábola é uma simbologia para te transformar. Aproveite, trabalhe nela. E interessante que ao estudarmos os evangelhos, eles falam do mesmo assunto, destacando entendimentos diferentes. Tem evangelhos que dão destaque ao aspecto mais filosófico, o outro prático. Então, é interessante sempre ler, passar no filtro, comparar com outro evangelho, mas o curioso dessa parábola só tem em Lucas. Então, isso fica assim, aquele compasso de espera aguardando maiores explicações, né, Luiz? Eu vou terminando a confecção da apostila. Eu vou disponibilizar no Vade Mecum Espírita, né? Então, lá no meu site Vade Mecum Espírita existe um menu Vade Mecum, que abaixo desse menu tem um submenu apostilas e ela vai estar lá, né? Parábola do rico, né? Não, do administrador Não, do infiel. administrador. Aí eu proponho o seguinte: aqueles que lerem a parábola durante a semana, refletirem, né, vasculharem, tentarem, terão direito de fazer pergunta no próximo domingo. Tá bom? Legal. Olha aqui, o Wagner, para a gente aproveitar o gancho, comentou: eu entendo que quando o administrador ficou diante da situação de perder a confiança e o amor do seu senhor, e também perder o seu emprego e sua fonte de riqueza material, o administrador teve que escolher entre Deus ou o dinheiro. É, É meu isso aí, querido. ele pegou certinho, tá? É isso aí. Interessante, interessante. É isso aí. É. Somou, Mas né? Agregou. somou. Muito bem, 10 horas e 23 minutos, estamos aptos a começar o terceiro bloco, que é o bloco de perguntas e respostas, Luiz e Alain, Alain e Luiz. E quando a gente lê esses itens do livro Gênesis, do 20 ao 24, a gente compreende, pelas palavras de Kardec, por toda a leitura, que o Espiritismo chegou para fazer luz na mente humana, propondo a cada um de nós uma marcha mais retilínea, permitindo sair da consciência ingênua para a consciência crítica. A maioria de nós ainda carrega conceitos arcaicos de Deus e da vida, ainda não nos desvencilhamos dos arrastamentos psíquicos de outras vidas, vivenciados e alimentados num passado que merece ser esquecido. Muito bem, Kardec começa a falar de Deus a partir do item 20, e como ele trouxe a Gênesis, ele trouxe muitas informações que estavam além da sua época. Eu pergunto ao Luiz: Luiz, o estudo espírita, o entendimento espírita, possibilita avançar no conhecimento de um mundo novo? Esse entendimento prepara a humanidade para uma nova era? Sem sombra de dúvida. Aliás, é a base para uma nova era. A gente deve entender a instrução como um farol. Nós estamos buscando a informação, né? E depois nós, com a informação digerida, a gente vai partir para a prática. É o que sempre os espíritos comentam. Às vezes as pessoas confundem palestrantes espíritas como pessoas especiais. Não. Esse pessoal está entrando no mundo da informação. O mundo da vivência é de cada um. Se esse espírito já está num estágio bastante alto quando conheceu o espiritismo, Ele, com a informação, ele passa a identificar coisas que ele já sente, já possui, já pratica. Para esse fica mais fácil. Então, por exemplo, o Chico. O Chico, com o conhecimento do Espiritismo, apenas realçou valores e práticas que ele já possuía. Você tem, por exemplo, o nosso querido Gasparetto. O Gasparetto, ele trouxe a si o conhecimento do Espiritismo, ele teve uma vivência como nós assistimos, e isso foi público, e ao final da existência, depois do câncer, ele se retrata do seu comportamento e se mostra arrependido da forma como ele conduzia a sua existência. Foi maravilhoso isso. Ele podia, pelo fato de não ter feito o que o Chico fez, ele poderia se desanimar, se arrepender, entortar a coisa mais ainda, mas não. Ele teve a humildade de deixar o seu exemplo como um ensinamento também. Então, a questão dele vai ser, sem sombra de dúvida, muito atenuada. Por quê? Porque ele não perdeu o rumo. E é isso que o Evangelho nos passa. O Evangelho nos mostra exatamente isso. A doutrina espírita, através da instrução, ela nos instrui exatamente isso. O espírita. Você tem o conhecimento, você tem a consciência, mas você ainda não é. É o que o Kardec falou. Conhece-se o verdadeiro espírito? Ele não falou assim, aquele que se tornou melhor. Não. Ele falou assim, aquele que realiza um esforço para se transformar. Então, ele evidencia o esforço. E Emmanuel exalta Maria Madalena. Quando ele aparece em primeiro lugar para ela, não para sua mãe, para os outros discípulos, ele está exaltando, foi a mulher que provocou na sua vida a maior transformação. Então, Geraldo, eu diria que o conhecimento espírita, a busca da informação, é como você visitar um lugar, estudar primeiro o mapa daquele lugar. É isso aí. É, eu também concordo que o material que Kardec nos trouxe vai ser útil para séculos da humanidade, realmente preparando a gente para uma nova era. Allan, o Espiritismo nos revelou o mundo espiritual, a comunicação entre os dois mundos. A aceitação dessa revelação rompe com padrões religiosos e culturais? Olha, Geraldo, eu falaria assim, que o Espiritismo ele não revelou o mundo espiritual, né? O mundo espiritual já estava em contato com a humanidade há muito tempo, né? É, a gente pode até parar a história em Jesus, né? Mostrando a realidade da vida após a morte com a sua conhecida como ressurreição. Mas é com a sua aparição aos apóstolos como espírito, em espírito, sem o corpo físico, né? Então, o que o Espiritismo fez, e isso para mim é revolucionário, foi dar voz ao espiritual. Então, quando o Kardec publica o seu primeiro livro, ele publica o livro dos Espíritos. Não é o livro de Allan Kardec sobre os Espíritos. Não, é o livro dos Espíritos. Ele dá voz a esses espíritos que até então, quem os recebia ou quem se manifestava falando que era espiritual, era tido como místico, como uma pessoa esotérica, assim, né? Aquela pessoa que não levava. Não era para se levar muito a sério, era uma brincadeira, uma fantasia e tal. Quando Kardec sistematiza o estudo e nos traz a organização de um livro, trazendo uma maneira de pensar dos espíritos e uma maneira de pensar que nos informava de muitas questões, quando a gente passa a adotar esta visão, dar mais importância para o espiritual que o material, quando a gente muda a nossa ótica da vida, de entender que nós não temos um espírito, nós somos um espírito. Somos um espírito que temos um corpo temporário. Então, até a morte do corpo físico se torna natural, como uma troca de uma roupa. Né? Eu tenho uma camisa que eu gosto muito, mas ela é pouca, ela vai ficando difícil de usar, muito velhinha, fura. Aí eu conserto ainda, mas eu não quero soltar ela, ela fura outra vez, até que chega uma hora que nem a costura ajuda mais, então aí eu tenho que comprar outra camisa. É mais ou menos assim o corpo físico. Quando eu olho para o mundo mudando a minha ótica, dando mais importância para o espiritual do que para o físico, para o material, eu acho que é essa grande revelação e a grande revolução de pensamento que o espiritismo nos traz. Muito bom, a intenção era exatamente isso, essas reflexões mostrando o entendimento e a visão diferente que passamos a ter com a doutrina espírita, né? E dando sequência, eu pergunto ao Luiz: Luiz, qual é a ideia dominante no atual modelo de crença ocidental com o inferno ameaçar aqueles que pensam diferente? A proposta espírita realmente opera transformações nas ideias e costumes de seus seguidores? Sim. Por quê? Porque ela nos ativa o raciocínio. Ô, Geraldo, vamos refletir uma coisa. A religião, ela pegou a ciência através do Galileu Galilei e botou a Bíblia, que é o livro sagrado da religião, e mandou o Galileu botar a mão em cima da Bíblia e jurar que ele estava errado. Eu pergunto para você, você como cientista, olhando essa figura, o que é que você vai pensar da Bíblia? Vai dar um mal-estar muito grande, viu? Totalmente, você vai estigmatizar aquele livro como uma estupidez, uma insanidade. Por quê? Porque a religião, os seres humanos encarregados desse meio de campo, né, entre os homens e Deus, e isso aí, ao longo da história, nos mostra que foi o homem que inventou isso, foi o homem que criou isso, né? No cristianismo primitivo, até os anos 200 do cristianismo, era o cristão. O contato com Deus era direto pelo cristão. Aí as organizações é que deturparam aquilo que Jesus deixou e construíram isso que durou até os nossos dias, quase. Sim. Então, os cientistas, aqueles que viam esse tipo de coisa dos representantes de Deus, Deus o livre, quer distância desse Deus. E eu acho que muito racionalmente, muito certo de ser entendido, porque era um exemplo péssimo. Então, o Espiritismo, com a sua racionalidade, a sua inspiração, a sua clareza, ele veio nos trazer isso de uma forma muito nítida e muito convincente. Só que o Espiritismo tem atrás de si essa figura religiosa, né? É que nem você tivesse um avô que foi criminoso, que foi um bandido, e você dissesse: Ah, eu sou o Geraldo de Tarso, neto do seu fulano. Por amor de Deus, neto desse cara, quero distância, né? Então, o nosso passado sobre o aspecto religião é o mais negativo possível. Por que isso se deu? O Espiritismo se manifestou da religião. Agora imagina se essa religião, vocês dois estão lendo lá o Roma e o Evangelho e vão Sim. compreender isso de uma forma muito mais intensa. Se essa religião tivesse se apresentado ao mundo e dito assim, gente, tudo que eu fiz até agora foi insano. Os cientistas iriam olhar para ela e dizer assim, o que é que está dando? O que é que está acontecendo? Né? Já começariam a ver com bons olhos a confissão. Então, o Espiritismo veria com outra força, uma outra roupagem, com muito mais penetração. Seria como seu avô dizendo assim: olha, tudo que eu fiz na vida, estou errado, estou arrependido, reconheço, quero indenizar. Ou seja, recupera a sua imagem. Agora, o Espiritismo, como teve que entrar como uma religião independente por fora, aí a ciência o viu como mais um louco. Esse aí é mais louco ainda, porque fala de coisa que não se vê. Entendeu? Então, a forma como a religião vai enxergar o Espiritismo, que a ciência vai enxergar o Espiritismo, ela primeiro tem que tirar da frente esse estigma de religião. E a partir do momento. Você vê que a história mostra isso. Você tem aproximadamente, eu vou chutar, uns 1.000 cientistas que conheceram o Espiritismo. Mas nem esses 1.000 cientistas conseguiram levar o Espiritismo para dentro da ciência. Eles tiveram que se isolar da ciência. Eles foram isolados da academia, porque foram mordidos pela sete. Então, esse é o grande problema. É o estigma que o Espiritismo ganhou em função das religiões, pelo todo o mal que elas causaram à humanidade. É isso aí, Geraldo. Pergunta teve o objetivo exatamente conseguir essa resposta. Mas diga lá. Diga o quê? Você vai fazer uma pergunta para mim? Ah. Você colocou o dedo assim, eu. Não, não, não. A pergunta Ele coçou o para nariz. Ele coçou o nariz, ó. Alain. É aqui, ó. Kardec escreve, Alain, o Espiritismo, abre aspas, uma revolução total, fecha aspas, que atinge todas as classes pelo coração. São palavras do Kardec, se não me engano, no item 21. De que maneira isso acontece, Alain? Olha, eu peguei aqui uma outra frase de Kardec em Obras Póstumas, que eu acho que ela se soma, né, a essa que você acabou de ler, né? Atingir pelo coração, né? Lá em Obras Póstumas a gente vai encontrar assim, ó, sobre as revelações espirituais, vislumbrei naqueles fenômenos a chave do problema do passado e do futuro da humanidade, tão confuso e tão controvertido. A solução daquilo que eu havia buscado toda a minha vida era, em suma, uma revolução total nas ideias e nas crenças. Então, olha só, Kardec, naquele momento, ele faz uma crítica, né, no cristianismo daquela época, que já vinha recebendo muitas críticas, veja só, ao cristianismo que se adotou com as religiões. Ele faz uma retomada, uma recuperação do cristianismo baseado nos exemplos do Cristo, não na religiosidade criado em cima dessas lições do Cristo. Então ele traz, naquele momento, um desapego aos gurus, né? Ele desapega, ele descredencia os líderes religiosos como somente aquele que poderia estar com os deuses, somente aquele que poderia entrar em comunicação com o espiritual. E ele mostra que qualquer um de nós pode entrar em contato com o espiritual e entra já, muitas vezes sem até a gente saber. A partir desse momento, ele começa a nos mostrar um novo campo, vamos chamar assim, educacional, que é o campo da educação do espírito, que é imortal, né? Por quê? A partir do momento que a minha vida não é baseada numa única experiência reencarnatória ou vivida aqui no planeta Terra, quando a minha vida é uma soma de vivências e eu estou Alan, não sou Alan, é uma oportunidade a mais que eu tenho. Eu estou numa escola aonde cada encarnação me traz uma parte da evolução do meu espírito imortal, né? Ele traz ainda, né, que nós não é bem o erro que acontece com a gente, mas ele nos mostra que nós temos experiências que são certas, experiências que são erradas, que nós vamos ter novas experiências para corrigir esse erro. O erro não é carregado conosco como um pecado mortal, né? Um pecado imperdoável. Equívocos. Equívocos, exato. Como nós vamos encontrar na resposta à pergunta 1009 do Livro dos Espíritos, na resposta de Paulo de Tarso, né? Ele fala assim: um falso movimento da nossa alma. Então, é esse movimento falso que nós não cometemos. É só porque nós somos ignorantes ainda. Porque a hora que a gente se esclarecer, a gente não comete mais, né? Então, o grande processo, né, que a gente percebe desencadear com o Espiritismo, essa revolução toda que vai atingir cada coração, é quando eu passo a ver a vida da ótica do espiritual. Aí tudo mais diminui a importância e o sentido. O foco é o espiritual. Interessante, muito interessante a sua fala aí. E aí, dando sequência, são 10 horas e 43 minutos. Pergunta ao Luiz. Luiz, Jesus nos ensinou um ponto de vista inteiramente novo ao encarar a divindade não mais como um Deus terrível, zeloso e vingativo, o Deus cruel e impiedoso de Moisés. Ele nos trouxe o entendimento de um Deus clemente, soberanamente bom, cheio de mansidão e misericórdia. O que isso muda em nossas vidas, Luiz? Esse O entendimento desse Geraldo, Deus. eu gosto muito de traçar paralelo com as nossas atividades no plano material, né? Nós, no Brasil, vivenciamos vários planos econômicos. Era sexta-feira, meia-noite, era lançado um pacote. E segunda-feira, às 6 horas da manhã, se acordava com ele. E era sempre assim no supetão, né? Na marra. E agora compra-se. Aí teve um cara que teve uma ideia e lançou o plano real. O que que ele fez? Ele criou a figura da URV, Unidade de Referência Financeira, de valor. E aí ele disse assim: eu vou conviver com essa URV os 365 dias desse ano, e ela vai mudar todo dia. E aí, no final do ano, eu vou transformar uma URV num real. Aí todo mundo quis dizer assim: esses caras não estão loucos. Imagina que um ano vai ficar fazendo isso, todo mundo sabendo que vai haver transformação e vão entrar nessa. Se já com os pacotes a coisa não funciona, imagina assim, um ano, né? O que que esse cara fez? Ele usou um dos princípios do cristianismo: não empurrar as coisas goela abaixo. Fazer as coisas através do convencimento. Você observa que quando você quer convencer uma pessoa, a coisa é muito mais difícil, porque demora, leva tempo. Tem que plantar, tem que colher, tem que cultivar. Agora, quando você manda fazer, agora, qual é a diferença dos dois? Quando você manda fazer, o outro já diz assim, eu não vou fazer. Então, você não tem jeito de convencer aquele cara nunca mais. Porque ele viu que você quis impingir a ele uma coisa. E aí você praticamente anulou tudo o que você queria fazer. A doutrina espírita nos mostra isso de uma forma muito clara. Você não pode querer impingir, você não pode querer empurrar a goela abaixo, você não pode querer impingir através do medo. E foi o que fizeram. Impingiram ao povo um Deus vingativo, um Deus... O que que acontece? Depois que aquela pessoa perde o medo daquele Deus tão cruel, ela vira um inferno, porque ninguém mais aguenta ela. Não tem mais força que segure. E é isso que Jesus mostrou. Jesus implantou um Deus de amor, um Deus que convence, um Deus que expõe, que argumenta, que convence, que persuade. Que pacifica, né? Pacifica. O que que você faz no centro espírita com uma pessoa? Você vai, a pessoa chega lá, às vezes, inclusive, chegam pessoas lá incorporadas. Aí você chega, dá um pau e diz assim, você aqui tem que obedecer porque é Deus que está... Né? Não! Você orienta, você doutrina, você equilibra aquele médium. E aquela criatura, depois de quase um ano, depois de quase 2 anos, se transforma num trabalhador. É um processo gradativo. Em síntese, o cristianismo e Jesus veio nos trazer o processo educacional. Você já ouviu falar nas escolas vocacionais? Sim. E, inclusive, aí em Americana tinha uma que era uma pessoa fantástica, né? Essas escolas vocacionais, elas eram... Eu assisti o vídeo essa semana, achei fantástico. E aí eu compreendi o que que aconteceu no Brasil. Essas escolas vocacionais, pelo seu conteúdo maravilhoso, elas foram infiltradas por ideologias. E aí, quando surgiu o governo militar, ele percebeu que essas ideologias podiam estar por trás disso, não que as escolas vocacionais fossem ruins, e ele tentou mexer nisso, e foi um desastre. Então, na realidade, o ser humano ele procura deturpar tudo aquilo que ele vê como produtivo e como um meio de conseguir o fim que ele deseja. É o egoísmo. Então, Jesus veio nos trazer uma coisa que é maravilhosa, mas ela é pelo sistema de educação, de persuasão, lentidão. Por isso que ele tem tanta paciência conosco, e há 2000 anos ele disse assim, são crianças, eles não sabem o que fazem. Muito bom. Ô, Geraldo, agora sim, a Ive, sua afilhada, ela comenta aqui, ó, interessante que o Luiz falou, o homem adulto deturpa a mensagem de Jesus. Minha filha de 9 anos ontem acordou e disse, mamãe, eu amo tanto Deus que choro de emoção quando penso nele. Que permaneça assim. É fantástico, Ive. A gente Nina. Deturpa, sabe por quê? Oi? Nina. Então, Ive, que a Nina continue assim e que a gente colabore para ela continuar assim, né? A gente tem uma maneira de educar aqui no Brasil, principalmente, com muita influência greco-romana. A gente quer que o nosso filho seja o primeiro, o melhor sempre, né? E isso estimula uma competição que vai tirando da criança essa pureza, essa ingenuidade que é linda de ver. E a gente vai preparando eles para uma guerra, para uma batalha, né, com o outro. Não prepara para somar, para amar, né? A gente prepara para combater. Então a gente ainda continua sendo grego, treinando as nossas crianças para a guerra, que a gente consiga quebrar esse modelo e criar as nossas crianças para o amor. Jesus nos ensinou Deus, a expressão maior do amor e da misericórdia. Perdoa o pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Qual o sentido dessa justiça, Alain? O Geraldo, essa pergunta é uma pergunta muito interessante, meu amigo, muito interessante, né? Até nesse momento, quando vem essa interpretação do Espiritismo, existia uma interpretação de um Deus terrível, né? Um Deus ciumento, vingativo, né? Aquele Deus de Moisés, um Deus cruel e implacável, né? Ele ordenava um massacre de povos, tirava mulheres, crianças, velhos das decisões, castigava pessoas, né? Era um Deus muito injusto, né? Para usar uma palavra, acho que mais abrangente. Quando nós olhamos sob esta ótica, né, que o que eu recebo não é Deus que está fazendo para mim. Ele permite que eu passe por aquela dificuldade da mesma maneira que ele permitiu que eu fizesse o que eu queria. Então, a partir do momento que eu tenho livre-arbítrio para fazer o que eu bem entendo, mesmo que seja um falso movimento da minha alma, o que acontece? Eu vou ter uma consequência daquele ato. Então, a partir do momento que eu sei que eu estou colhendo o que eu plantei, eu passo a entender por que tem gente que às vezes nasce com tanta dificuldade. Não é que Deus fez aquele ser mais infeliz do que o outro. Ele está dando uma oportunidade para esse ser superar movimentos falsos do passado, através de uma nova existência. Enquanto que alguns outros falam assim: ah, mas para mim tudo dá certo, tudo é facilidade. Aí lembre do fiel lá do primeiro texto, né? Você está bem utilizando os bens que o Senhor está te dando? Você está gerando oportunidades para outras pessoas? Você está aproveitando o seu tempo, como o Luiz comentou hoje, que às vezes a gente fica distraído fazendo outras coisas e não foca no que a gente tem que focar? Normal a gente ficar cansado, tem hora que a gente. Por exemplo, eu estou num período que eu estou trabalhando demais, né? E às vezes quando eu sento para ler, às vezes eu leio uma página, no final da página eu penso, o que que eu li mesmo? Eu tenho que voltar a ler outra vez, porque eu estou cansado, né? A cabeça está cansada, o corpo está cansado. Então, às vezes eu leio, eu estou lendo com mais lentidão agora do que em outros momentos, porque eu estou cansado. Então é normal isso, não é que é errado, É né? fisiológico, senhor. É fisiológico, o corpo ele tem uma quantidade de energia, né? Não, não tem jeito, né? Agora, quando eu olho pela ótica que, né, eu estou recebendo segundo as minhas obras, por exemplo, eu no tanto que eu estou trabalhando, eu não poderia falar assim: ó, Geraldo, ó, Luiz, eu estou tão cansado que domingo eu não vou fazer o programa, não, cara. Eu vou descansar domingo e tal. Mas o que me alimenta é acordar para fazer o programa. É ao Sim. contrário. Então, assim, eu posso estar cansado fisicamente falando, mas espiritualmente eu estou leve. E isso eu acho que é o foco da pergunta que você me fez, Jorge. O Luiz quer falar? Luiz, pode falar. Imagina o que que Paulo sentia quando disse assim: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. A hora que a gente conseguir atingir esse nível de entendimento e de vivência, aí nós não encarnamos mais aqui. Eu estava pensando comigo aqui. O espírito regenerado para esse planeta. Estava pensando aqui, como é agradável nós falarmos de Jesus, né? A gente fala naturalmente, cria um ambiente muito agradável. Mas dando sequência na pergunta, em outra pergunta, eu faço ao Luiz. A doce doutrina de amor de Jesus desfez a imagem daquele Deus que queria ser temido, substituindo por um Deus que quer ser amado. Como expressaremos o amor por esse Deus maravilhoso, Luiz? O que é amar a Deus? Como que se traduz em atitudes e pensamentos amar a Deus? Ô, Geraldo, nós temos que refletir em nossas vidas essa questão. Quando a gente consegue chegar nesse auge, nós amamos o nosso próximo como a Deus. Então, a nossa vida é um retrato disso, não precisamos falar. Quando você estuda a vida da Dona Eugênia aqui em Piracicaba, ela nunca falava que amava a Deus. A sua vida era. Você nunca viu a irmã Dulce dizendo assim, eu amo a Deus. Não. Ela pura e simplesmente vivia isso. Então, qualquer pessoa que era atendida pela irmã Dulce, ela entendia isso que você está falando. Então, quando nós transformarmos a nossa existência nessa realidade que nós conhecemos, nós não precisamos falar mais nada. É só viver. Então, por exemplo, qual é o mundo de regeneração? Não é quando o bem superar o mal? Isso aí nós não podemos fazer em 5 anos? Só depende do ser humano. Imagina se a humanidade resolver praticar o bem. Muda o mundo. Muda o mundo. Então a regeneração está a um passo. Agora, tudo isso que nós falamos a manhã inteira, isso tem que ser feito pela nossa iniciativa, né? Não Exatamente. vem um Deus de chicote aí dizendo assim, vai, toca para frente, né? Não vem chicotada. Isso é iniciativa. Então nós não almejamos isso? Então, que a gente possa trabalhar para isso. Não tem mágica. Tá certo. Dando sequência, Allan, Kardec diz assim: sendo Deus o centro de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões está conforme a ideia que elas dão de Deus. Pergunta o Allan: como é Deus no entendimento espírita? Essa compreensão espírita de Deus é semelhante ao entendimento de Deus em outras religiões? Sim, né? A gente pode pegar lá pela definição que nós encontramos logo no começo do Livro dos Espíritos, né? Onde Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Então, assim, veja, ele é o causador, ele é aquele que nos criou. Ele é a primeira causa, causa que, por consequência, estamos aqui. Então, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? Então, isso pode mudar muito, né, a visão de Deus, né? Não é um Deus num trono nos julgando, né? E com essa afirmação que Deus é a causa primária, quem seriam, né, os causadores secundários das coisas, né? Então, aí já não é Deus que promove o mal, né? Deus é fonte de todo bem. O mal é a ausência do bem. O mal é quando nós, homens, né, a nossa essência, ainda. A essência do bem é de Deus, a essência do mal é dos homens. Agora, Deus permite que nas nossas causas de dor nós vivenciemos o mal, ou até permite que a gente pratique o mal, porque muitas vezes é através disso que ele nos transforma. Muitas vezes é através disso que oportuniza algo para transformar ao outro, não só a nós mesmos, né? Então, quando a gente entende que Deus é o causador, ótimo. Quando a gente percebe que ele é só o causador primário e nós os causadores secundários, as coisas mudam. Porque senão a gente olha assim, nossa, mas que Deus é esse que permite eu passar por tanta dificuldade? É o mesmo Deus que te deu a vida. É o mesmo Deus que permite que você corrija o mal que você criou. É o mesmo Deus que permite que a gente se transforme. É esse mesmo Deus. Então, quando nós mudamos essa ótica, as coisas mudam. E eu falando aqui para vocês de como eu estou cansado de trabalhar, o meu chefe fala aqui, ó, fique tranquilo, Alan, no ano que vem vamos trabalhar muito mais. Então, acho que o ano que vem, se eu faltar algum domingo, vocês vão entender. Dando sequência aí, Alan, parabéns aí. Geraldo, nós estamos 11 horas e 2 minutos. A pergunta que você vai fazer agora para o Luiz, eu acho ela muito importante e a gente não pode responder ela 30 segundos, né? em 30 segundos. Eu acho que a gente. De Ele, encerrar, né? ela merece espaço para a gente comentar mais, porque eu acho Perfeito. que vai abrir muitos comentários do nosso ouvinte aí. Vamos deixar Perfeito. para o Banker? O que você Eu acha? acho que é uma boa sugestão, Luiz. O que você acha? Tudo bem? Ah, tranquilo, tranquilo. Quanto mais tempo a gente tiver, melhor. É, na realidade, eu sempre faço seis perguntas para o Alan e seis para o Luiz. Mas que às vezes o assunto ele é tão interessante e vocês trazem tanto material para a gente pensar que às vezes não dá para fazer seis, são quatro. Mas acho que cumpriu plenamente o objetivo do programa, né? O importante no nosso programa, Geraldo, é começar, não é terminar. E Terminar, a gente termina na eternidade. nós temos umas 20 encarnações para estudar isso daí, né? Isso. Então, tá bom. Então, 11 horas e 3 minutos. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. A partir de segunda-feira, vocês terão aí a apostila disponibilizada no Vade-Mecum Espírita. Então, eu agora vou ter que trabalhar, continuar trabalhando, né? E, Alan, fala para o teu chefe que você pode fazer o programa lá do serviço também sem problema, tá? Só me liberar 1h30 tá bom, né? Isso, fica No tranquilo. domingo, no domingo. Alan, No domingo. suas últimas palavras, Alan. Eu queria desejar a todos que estiveram conosco aí uma ótima semana. Nós estamos aí nos aproximando da comemoração do Natal. Que a gente permita que Jesus possa nascer em nossos corações, né? Para a gente ir avançando, né? Olha, a Regina ficou tão curiosa aqui, o Geraldo, que ela perguntou aqui, ó, faz a pergunta para a gente ir pensando. Coloca a pergunta que você vai fazer para o Luiz. Coloca a pergunta. É Regina, né? É. Regina, quando a gente faz a pergunta, a gente já exatamente ele é provocativo para a gente pensar e puxar do Luiz o Alão que eles têm. A pergunta é: seria possível amar o Deus de Moisés, aquele Deus vingativo e temido pela população? Essa é a pergunta. Então, Regina, e eu gostei muito da sua sugestão, porque agora fica a curiosidade. Vamos ler. Ó, eu vou fazer um desafio com essa pergunta. Tragam perguntas em ótimo. cima disso. Tragam suas reflexões. Vamos fazer o que olha só, vai ser a primeira pergunta do Geraldo, que a gente não consiga sair dela. Vamos lá, gente. Estimula essa discussão, que é muito boa essa pergunta. Ela é divisora de águas, essa pergunta aí. Isso, Por isso que isso. eu achei que cabia a gente ter mais tempo para falar dela. Perfeito. Então, assim, estamos encerrando o programa Visão Espírita de hoje. A gente também gostaria de continuar, mas agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós.